¡La nariz a Riquelme! ¡Ey, Riquelme! Larissa Riquelme! Está fraco! Está muito fraco! Essa jovem mulher está muito fraco! Está fraco! Está muito fraco! Está fraco! Está muito fraco! Larissa Riquelme! Larissa Riquelme! Larissa Riquelme! Foi assistir um jogo em Assunção!